Diving in the Surprise. É o mergulhar na surpresa de versões. Putz, eu fiz muito show com o Zafrã. Eu acho que é o cara que eu mais toquei na minha vida. Shows lotados, shows vazios, shows em espeluncas, shows em teatros gigantes, dentro do Brasil, fora do Brasil. E o repertório é imenso, porque o Zafrã acaba conhecendo todos os meus discos. Ele, por exemplo, ele é o meu parceiro na composição de Outono no Sudeste. A música é minha e dele, né? Então é um cara que eu tenho uma ligação elétrica, ela é um pouco mais rock and roll e ela é muito pop. E com ele a gente já fez algumas vezes, poucas, escondidamente, esse show de versões. Então eu verti Bob Marley, Eric Clapton, Beatles, Stones, Cole Porter, George Gershwin, tem música de cinema, tem música francesa. Putz, eu fiz uma versão para o inglês de Galopeira. Vocês viram o nível. Então é um show aleatório de classicaços do pop, com aquela mãozona rock and roll pop do Zafrã, que é um parceiro querido e elétrico que eu tenho. E o nosso convidado da noite é o Biel Basile, baterista, que vocês conhecem do Terno, e também é o baterista que está comigo no Outono no Sudeste. Então é piano e bateria, é um, vamos dizer, um White Stripes jazzístico, vamos dizer. Então essa é a segunda.